Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é dia 26 de abril de 2011. Estamos numa noite de terça-feira, calorosa e quente. Uma noite em que espera-se de veras que será do seu agrado e que esteja a passá-la na companhia da Rádio Antena Web. Vamos dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, hoje com música vinda do Japão. Ora, já tenho dito que temos vindo a trazer música de vários países, com a particularidade de nos focarmos num artista daquele país. Ora, Ayumi Yamazaki está para o Japão, como Irina Login está para a Roménia ou Yulia Savicheva está para a Rússia. É verdade, é precisamente de Ayumi Yamazaki que vamos falar hoje. Aliás, é dela que vamos trazer grandes músicas. São 5 ao todo, mas não vamos falar muito dela, porque não é música, ela é de quarta. Embora, ocasionalmente, o que volta a não ser o caso, mas ocasionalmente poderá acontecer que falemos em mais pormenores de um artista na quarta-feira a seguir. Temos falado do mesmo na terça-feira. Por isso, não me vou alongar muito, mas digo-lhe desde já que Ayumi Yamazaki tem atualmente 32 anos. Nasceu 2 de outubro de 1978. Tem muitos álbuns, já lançou muitos álbuns, muitos singles e várias versões. Vamos aqui ouvir música japonesa, embora os títulos que tenho para lhe dizer estão em inglês. Uma tradução que nos permite, de alguma forma, dizer os nomes corretos das músicas, nem que sejam noutra língua, e depois daqui possam fazer a tradução para japonês para os mais interessados. Ora, vamos ouvir temas de álbuns como Ei, Misunderstood. São os álbuns que mais vamos explorar. Aliás, os dois primeiros temas são precisamente deste mesmo álbum, Misunderstood. Vamos ficar primeiro com Bond and Delicious e depois vamos ficar com um outro tema que dá pelo nome de Ladies Night, tendo sempre em conta que estes não são os nomes originais. São os nomes originais, sim, mas traduzidos para inglês. Mas as músicas são cantadas em japonês. E, portanto, vamos ficar com Bond and Delicious e depois com o tema Ladies Night. São estes os dois primeiros temas que vamos ouvir nesta edição do nosso musical. Ou seja, pois, ouvinte, muito bem-vindo. Yeah, yeah, yeah, yeah, ga, ga, ga, ga, da, da, da, da, wo, wo, wo, wo. くらい Monochrome, um dos temas do álbum A. Ainda para ouvir também You, mais um dos temas que vai poder escutar desta intérprete que tem uma classificação muito interessante. Ela é a cantora de J-pop, é assim designado este pop japonês. Pop, que no fundo é algo muito abstrato. Pop vem de popular e, portanto, este pop é apenas uma abreviatura, de forma que Há este J-pop, esta designação japonesa para pop, que é, assim, no mínimo, estranha de se ouvir por estes lados. Vamos então ficar com Monochrome e depois com You. Eu vou voltar daqui a pouco para as despedidas de mais uma edição do nosso Musicalia. de um álbum de versões, umas com orquestra, outras acústicas, versões variadas de Ayu Miyazaki, que nos traz desta vez o tema que vai fechar a edição de hoje. Mais uma vez lhe digo que é cantado em japonês, embora os títulos que temos à nossa disposição estejam em inglês. Never Ever é como se chama a música que vai fechar a edição de hoje, número 207 do nosso Musigalia. Eu vou voltar amanhã com mais um artista, certamente que não será Ayu Miyazaki, mas fica desde já o convite para que nos sintonize e para que ouça a Rádio Interweb e mais especificamente o Musigalia, a partir de amanhã, aliás, amanhã, a partir das 8:30 da noite. Já a seguir, José Manuel Rosteiro traz-lhe mais um JMR. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã. Yeah.